7 Romeu, atentando às férias de turbulência Boeing da Gol, cruzando o eixo da 1735, quando pronto, livre decolagem, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós. Livre, 1-7, Romeu. Desça para 1.500 pés na prova da rotatória, reporta visual com 1-7. O ajuste é 1.010. Meu fora. Bruno Salvador, boa tarde. Sané 6326, como é que é? Sané 6326, identifica, chegada Mari, desça até o 050. Verificou, Mari 050, é 3-1. No solo aos 4-4, libera via Fox, solo no 21.9. Via Fox, 219, obrigado, no 642. Romeu. Mais um flat, Romeu, prossiga. Nicolau da 97, senhora, vai manter a linha do litoral sul, sobrevoa em Pirajá. Sim, mantendo a linha do litoral, 500 pés. Linha do litoral, 500 pés, Romeu. Solo Salvador, boa tarde. Voo no 648, livre. Voo no 648, prossegue o táxi via Taxiway Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette 02, no 648. Lima, Yankee, Papá, da presente Rua Duna, descendo para 3.000 sem restrição. Presente para Rua Duna, restrito 3.000, tá? Descendo para 3.000 sem restrição. Afirmativo, descendo para 3.000 sem restrição, Papá. Seis 192, identifica, chegada Mari, desça até o 0620. Controle, papapá, mais que 10, Romeu. Fica autorizado, se ele fica à proa, tira a gata. Confirme a proa. Desculpa, o mais 7 Romeu não entendeu. Confirme a proa, do destino. A proa 304. Mantenha a linha do litoral, mais 7 Romeu. Mantenha a linha do litoral, vou tendo autorização para o cruzamento. Bravo, Luiz, que torre 118.95. Bravo que Luiz, que final no 7 autorizado, reporta na curta final. Bravo que Luiz. Que... Sané 6142, chama Recife 2545, alternado no 2085. Sané 61-42, chama Recife 2545, secundária 2685. Obrigado, boa tarde. Papapá, mais que leite, amanhã eu passo o parque de Pitotu na próxima aeroporto. Sente, confirma a proa pro destino? Proa 330. Está presente autorizado, Mike Flat Romeo, proa 330. Está presente autorizado, 330, Romeo. Lima, Yankee Papá, desça para 2.000 pés, ajuste no 009, está livre LS, reporta estabilizado. Gente, pensando para 2.000 pés, a proa ainda de dona Lima, Yankee Papá. Lima Kilo Zulu, autorizado táxi via parte 1, Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118, desse 195, o ajuste de altímetro no 009. Norte de Salvador. Lima Yankee Papá, confirme. Nós solicitamos a possibilidade de efetuar um sobrevoo no setor norte, na orla até a região de... na costa do Sauípe, há possibilidade? Gente, o senhor modifique e prossegue visual? Afirmativo. Gente, então o senhor conhece os corredores visuais de Salvador? Nós temos o mapa dos corredores aqui pelo Axé, depois Réia Forte, seria essa a trajetória ideal? Negativo. O senhor vai prosseguir pelo corredor Veracruz, após Interlagos. Afirmativo. Então, tem possibilidade de nos retornar até a posição do através do Paripe e a partir daí a gente prosseguir por meios próprios? Gente, o senhor vai modificar da presente? Afirmativo. Condições de modificar da presente. Gente, o Lima Yankee Papá, plano modificado, zona 651, desça para 1.500 pés, dá presente voo a Paripe. Afirmativo. O ideal para Paripe, pode nos... 040. Aquilo Zulu, a Lima tem pistão no 0. 0 em 9 minutos, então está sobre Paripe. Afirmativo, papá. Lima Yankee Papá, voo 030. 030, Lima Yankee Papá. Chanel 6326, desça para 2.000 pés, ajuste no 009. 2.009, Lima Yankee Papá, mais 5 milhas, estará sobre Paripe. Afirmativo, Lima Yankee Papá, grato. Que Luiz, que no solo 53, PEC check autorizado até o pátio 4, na minha escuta. Lima Kilo Zulu, decolar 253, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Lima Kilo Zulu, bom trabalho. Oi, boa tarde, Tabatango, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, contato radar 090, saída lotar. 090, saída lotar, Lima Kilo Zulu. Pode ir para uma lotada presente, senhorita? Após 2000, autorizado direto lotar. Ok, 2000, depois lotar. Agora deverá tomar a proa da rotatória, proa 111. Lima Yankee Papá, para o conhecimento, está agora sobre Paripe. Afirmativo, iniciando a curva na 111, na proa da rotatória. Estacionar frequência livre, o braço que o índice. Envia, está 3192, patrônio. Tráfico Salvador, muito boa tarde, ao Honda 19. Prossiga, rumba 119. Está no pátio militar com a 3 a bordo. Estamos chegando para Fortaleza, 090 pela Whisky-Ono, na frente de formação Quebec. Para a senhora Beto, e autorização. O rumba 119, sem estacionamento, chame pronto táxi. Está autorizado Fortaleza, nível de voo 090. Decolada 190 com curva à esquerda na saída Latá, via Whisky-Ono. O controle opera em 120, decimal 8, e o transponder 5464. Ok, plano conforme, decolagem com a curva à esquerda, saída da TAR, decida Whisky-Ono, controle 1208, e o transponder 5464, o rumo ao nosso. Rumo ao nosso, cotejamento correto, chame pronto, táxi. Amarei. O 312 pode prosseguir sem restrição e TAR para 312 direto, 3192, desça para 2000 sem restrições. Ajuste 1009. 2000 sem restrição, 3192. Papá, papá, Mike, Juliette, Romeu, 234-4321, é o controle. Prazer falar, cara. Gente. Oceano 6326, Duna, localizador em aproximação, vamos reduzir, chegar o trem, chamar a torre, 1-1-8-95. 1895, ó. Boa. Controles, aliás, torre Salvador é o 6326. Chanel 6326, continua a aproximação, reporta embaixo travado, ajuste 1009. O Lima é papá na rotatória, na proa agora de Interlagos. Ciente, Lima Yankee Papá. Azul 4462, desça para 2000, com 1009, autorizado chegada mais. Oceano 6336, check 3. Ok, baixo travado, 6336. Oceano 6336, livre pouso, pista 10, vento 1000 graus, 16 mais. Livre pouso, 10, 6336. Sabe seu rumo da aeronave? Altima 3 a bordo. Afirmativo. Gente, é altímetro no 009, táxi via hotel. Antes da intersecção, chama a torre 1985. Zona 3192, Duna, localizador e aproximação. Vamos reduzir, chegar o trem, chamar a torre. 1-1-8-95, 3192. 3192, tem mais. É. 6326, solo ao 01, solo 121, versão 9, livrando à direita. Vamos rodar. Solo 1219, boa tarde, 6326. Salvador, muito boa tarde, rumba 19, para até para o cruzamento. O Rumba 19, autorizado o cruzamento e mantém a posição antes da taxiway alfa. Na delta, antes da alfa. Teste, autorizado o cruzamento, vai manter a posição na delta, antes da alfa. Torre Altan 3192, boa tarde, final da 10. Altan 3192, cheque 3, vento 1-0-0 graus, 16 nós, livre pouso, botão no 0. Baixou e travou, Altan 3192, livre pouso no 0. Tá na delta, Rumba 19. 3, confirma o motor de 208. Chame o solo em 1219 pra prosseguir o táxi até o ponto 0. Chamarado. Solo, você não é 6326, boa tarde. Boa tarde, 6326, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 6326. Solo, Rumba 19, tá na delta, de usar colchonete. Número 9, tá na delta. Vai dar autorização para a grande nave. O 9 segue na retaguarda do Oceané, repartente da Juliette. É, seguirá a repartente da Juliette, número 9. Só confirmando 3192, tem livre pouso, né, Tor? Na 3192, afirmativo, livre pouso. Grato. Tem estimado para iniciar? Confirmo, 56. Tem estimado para iniciar o pushback? Imediato. Ciente. Só está esperando tirar o finger aqui. Sentiu 5856, aguarde, temos duas aeronaves para Passar na retaguarda, mantenha a posição, aguarde para o pushback. Gente, tá com a dele, então. É 326, táxi via Juliette, portão 1. Paulo, 6326 da Oceaneta, na Alfa, que é Juliette. Gente, táxi via Juliette, portão 1, 6326. Juliette, portão 1, 6326. Segue via Alfa, Juliette, Pátio, India e Alfa novamente, no ponto de espera, Torre 19, decimal 9, 5, bom voo. Excelente, Rafael Nave, obrigado, boa tarde. A 3192 no solo 05 e via direita chame com solo 121 no decimal 9. 1219, obrigado. Solo Salvador. Boa tarde, Altan 3192, Lebron. 3192, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Positivo, repórter antes da Juliette, Altan 3192. 5856, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama o táxi, 5856. Salvador, rumo da base, está no ponto de espera próximo. Confirme para a torre? Rumo da base, ponto de espera da hora, para o próximo. Rumo 19, confirme informação. Está no ponto de espera, pronto. Autorizado Campinas, nível 360, via Pesolo 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 55 no meia, coteja. 360, para Campinas, via Pesolo 10. Fala, calma. Da Pistadete, curva direita, na periferia da El, Leda Bridge, o transponder 55 no meia, controle 289. Quero via Upper Zulu 16. Upper Zulu 16. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Vai. Aproximando a Juliette, Otan 3192. Presente, observe o Webjet à sua esquerda no pushback, após o mesmo livrar para o PAT 3, segue via Juliette, portão 4. Positivo, vai guardar o Webjet. Segue por 4, está 3192. Vitor Corredel, seu controle Salvador. Acione identificação, a pista é a 10, a chegada será bom. Ajuste 1009. Tucano Delta, contato radar, a distância para BOMF agora, venha a 1 milhas, voe para BOMF e aguarde a chegada BOMF. Golf Vitor autorizado, cruzamento da pista 1735, confirmando o irá taxiar até o pote 4. Cliente, é o meu Golf Vitor autorizado. Bom, vamos ajustar o 1009, autorizado chegada a mar e descer para 2000. 2 em aproximação, cheque o trem, chame a torre 1-1-8-9-5. Afirmativo, 1-1-8-9-5. E autonomia de 3:20, alternando Salvador. Afirma, PLB? 4-9. Nada, boa tarde. Azul 4-4-6-4-2, continua em aproximação, ainda novo estado, aguarde autorização de pouso. Cheque trem. A gente chama mais adiante, Azul 4-4-6. Tá. Rumba 1-9, controle, contato radar. Azul 4462, livre pouso, pistão 90, vento 090 graus, 195 nós, altímetro 10009. Gente, autorizando o pouso do Azul 4462, baixado travado. Romeu Golfinho. Pouso Salvador, Salvador, Romeu Golfinho. Meu Wolf Vitor ciente, a missão frequência 121 decimal 9. Solo, capacete Romeu Golf Vitor. Romeu Wolf Vitor, chame solo, frequência 121 decimal 9 para Tec 7 ao Paz 3. Eu vou Golf Vitor, segue para o Paz 3. Táxi via parte principal, reporte ingressando parte 3. Avistando o tráfego na final. Afirmo, tá mantendo o ponto de espera. Web 5856, após o pouso do meio, autorizado a NA e manter cabeceira 1-0. Após o pouso, a linha mantém a 1-0, 5856. Salvador, pode botar com o 649, está com a informação que tem que parar com a sua autorização em Deus. And 2000 feet, over. Dito? 220. 220, confirme. Afirmativo, senhor. Gente, a saída prevista da EOLE da Ilhéus, aguarde cópia. Da EOLE da Ilhéus. 009, autorizado, chegada. Qual foi a repartente da Juliette? Peguei o região 01. Para o pushback azul 4065, gate 3. Autorizado, chama para o táxi.